Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, dia 13 de outubro de 2009. E aí, Nandão, tudo certo? Pra variar um pouquinho, nós cometemos um tremendo equívoco terça-feira passada, sabe qual foi, né? Você cometeu. Nós. Eu não tenho nada. Estamos no mesmo barco, não corre não, maluco. Mentira dessa. Não corre não. Sabe qual foi o lance? Qual foi o erro? Nós não abrimos o programa terça-feira passada, que chegamos em Porto Alegre, com o David Bowie, que sempre marca esses momentos históricos da nave, do Jumboteco. Vamos consertar o bagulho, né, cara? Só se for agora. Então, volta a fita e vamos começar o programa de novo, fingindo que foi terça-feira passada, dá pra você? Começando? Começando. Daquele início? Yeah. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora, na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Situação, hein, meu amigo? Nandão, por onde a nossa torcida participa do Ronquinha? Estamos ao vivo até meia-noite. Nossa torcida já está participando através do nosso portal, oefm.com.br. Acesse o site, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro e mande sua pergunta, comentário, blá, blá, blá. Mas melhorou, né? É, se redimiu, duas né? Logo de cara com David Bowie. uma para Porto Alegre e a outra pela façanha que a Oi FM colocou no nosso colo. Cortar o Brasa de Recife a Porto Alegre direto ao vivo. Nesse exato instante, de Recife a Porto Alegre, os ouvidos curiosos do Brasil estão sintonizados na Oi FM. E com David Bowie, maluco. É muita pressão no turbo. O que mais, Nandão? Quer mais o quê? Ronca, ronca. Thank you. rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Dá pra dar um repeteco no Bezerrão? Pelo amor de Deus. Amor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Algo que passou. Nadão, mais uma vez o endereço da UFM para participação da nossa audiência. UFM.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, fique à vontade, participe. Informações mais adiante, de todo o Brasil. Mais aqui. Adiante, promoções com ingressos para a festa Ronca Ronca e show Paralamas de Sucesso sábado agora, hein? Muita atividade, meu amigo. Vem cá pra mim mostrar você o seu... Aí o fundo diz que nós já mostramos inteirinho, lançado em 2007, do Amor. Só lenda, né? Olha, olha a escalação do ataque. Vai. Gustavo Benjão. Aham. Manja. Marcelinho Calado. Fala, Padedel. Ricardo Dias Gomes. Aham. Gabriel Bubu. E a Produça? Produça é uma lenda que merece um programa à parte, só pra gente... Ops. Mostrar o CV dele. Ops. Nandão, o que diz a nossa torcida? Alguma informação? Super terça hoje, hein? Super terça, vaguinha tempo. Ligadíssimo na Colina Histórica. Dá um tempo. Túlio Brasil tá por aqui, dizendo que o som é da pesadíssima. E dizendo que os caras do Amor, essa banda aí, né? Uhum. Do Amor, que tá tocando, tá torcendo pros caras entrarem na trilha sonora da novela. Eita. Aliás, a banda do Amor aqui ao fundo está prestes a lançar o segundo disco. Quem já ouviu, algumas pouquíssimas pessoas tiveram acesso à informação. Essas pouquíssimas pessoas dizem que é uma coisa de doido um disco para entrar para a história. Aliás, 2009, que já está acabando, tem uma safra de lançamentos da nova música brasileira exemplar, né? Como em poucos outros anos nós tivemos. Enfim. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Oh.

Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Obrigado. O Ruivo tá aí, né? Tava por aí. Nandão, você tá sentindo a pressão de hoje, né? Duas enfiadas de David Bowie. Que isso? Miles Davis ao fundo. O que diz a nossa audiência? Chove em Salvador ou não? Parece chovendo. A Vanessa ali tá nos lembrando que tá fazendo 3 anos que começou o imenso amor que ela sente pelo nosso programa. E começou através do Ruivo. Através do Ruivo. Lembra? Na rádio, lá na Presidente Vargas ainda. Exatamente. Ela chegou com a comunidade dos Hermanitos e ficou. É. 115% das pessoas que chegaram como ela foram embora. Mas ela ficou. 115? É, uma loucura, ela ficou. Mano. Au! Mais uma vez, o endereço da UFM para participação da nossa audiência, Nandão, por favor. UFM.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. Muita gente por aqui: Evilásio Neto, Thiago Queiroz, Túlio, Tatiana, Vanessa, uma galera da pesada participando. Então vamos fazer o seguinte: já que a participação realmente é muito forte hoje, e nós temos a festa sábado agora no Rio de Janeiro, os Paralamas e o Ronca Ronca, certo. Ronca Ronca na varanda do Museu de Arte Moderna e os Paralamas embaixo, uhum. O show começando às 10 e a festa às 11, cada macaco no seu galho, todo mundo na mesma árvore, manja aquela logística. Tô sabendo. Coisa linda, né? Então, hoje é a saideira da promoção, ainda vamos fazer um apêndicezinho no site, roncaronca.com.br. Então, para não dificultar muito o acesso da nossa audiência à festa, nós vamos abrir as linhas para quem quer fazer parte desse sorteio. Nós temos 10 ingressos individuais para a festa. Certo. Individuais para a festa. Basta você enviar a sua mensagem dizendo: eu quero ir ao Ronca Ronca sábado no Museu de Arte Moderna. Aproveita e manda um abraço para o Luiz Camilo, novo curador do Museu de Arte Moderna. Valeu, Camilão. Pô, temos muito a conversar, né, com o Luiz Camilo. Opa, opa, opa, opa. Sabe o que, que é isso, né? Esse é o sinal da Fome Zero, mano? Esse é o sinal do Fome Zero. Que vamos ligar. Que é isso, rapaz? Vamos ligar pra Massa Panqueira? Com Miles ao fundo, né? Confirmando, Fela Day, quinta-feira agora. Em várias cidades do planeta, sintonizadas com o dia que marca a chegada de um dos maiores gênios da música, Fela Kuti. Ainda vamos falar muito disso no Ronquinha de hoje. Estamos ao vivo, hein? Proifm.com.br, para os 4 cantos desse planetinha que eu citei, e para o seu rádio, com aquela pilha babada. Você acha que já acabou, mas não, ela ainda resiste para mais um Ronquinha. É o Imperador, hein? De novo? Não, Adriano? Rapaz, não sei como é que é a parada. E... estamos ao vivo, hein? Isso é rádio ao vivo. Isso é verdade. Esse é o momento AM. Alô, me disse Copacabana, boa noite. Alô. Oi. Paulo, Silas tá por aí? Quem? Silas. Silas. Quem tá falando? Tá falando. É, não, é outro, não. É outro. Que loucura, hein? É, rapaz. Imagina isso. Alô, ó, é. O Frank tá aí? Só um momento. Bibi Sucos, boa noite. Alô. Frank. Alô? Oi. Frank? É o Frank que tá falando? Sinatra, chama a Sinatra que fica melhor. Nandão, pô, da UFM. Oi, UFM, pode falar, Nando. Tudo bem, querido? Tudo bem. Tava brincando, cara. O Silas não tá aí não, rapaz. A gente pode fazer o pedido, não? Oi? Pode fazer o pedido. Vamos lá, Maurição, tu vai querer o quê? Vou repetir a dose, que eu gostei muito da sua recomendação. Olha só, pede um suco de... tá alto pra dedéu isso aí, hein? Iogurte com morango pro Maurício. Oi? Iogurte com morango pro Maurício Valadares. Dois. Tem um bicão aqui, ó. Tem um bicão. Pode falar. Iogurte com morango, tá certo? Pode ser. É. Peito de peru. É. Oi? Suco de caju pro. Suco então de caju. Vai pro nosso produtor. Vai em frente. Três açaís. Três açaís. Filé com. Filé de frango com abacaxi. Filé de frango com abacaxi. É. Um mate natural. Mate natural. E pra mim um açaí também. tá bom, né? Tá ótimo. Quer mais alguma coisa? Não, mais nada. Eu quero mudar o tom só. Tá, vamos mudar então. Frank, tá mandando o pedido aí, meu compadre? Estamos mandando já o pedido já. Então tá bom, sangue bom. Obrigado pela sua participação. Eu acho que o Gil chegou tarde aqui, hein? Um abraço. Um abraço. Agora você imagina isso de Recife a Porto Alegre, como isso é recebido, assim? Tá, muito bem. Acesse então o site bibisucos.com.br, conheça mais da loja, participe da promoção, você pode ganhar 5 pranchas. Opa. E uma viagem para Fernando de Noronha. Pô, tô nessa, maluco. Tá de bobeira? Não. Nandão, você tá sentindo que nós temos um clima que é familiar no programa, mas que não foi... Tá, só um segundo. Tá. O Bibi ganhou... Como o melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, Prêmio que Veja Rio. Tá de bobeira? Né? Mas também, olha lá o trabalho. Sérgio, um beijo grande. Olha o trabalho de marketing. Violento, né? Marcelinho Calado, tudo bem, cara? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Maurício. É, olha aí. Vem mais. Garotinho, vai mais. Vai mais, garotinho. Nós estamos hoje, mais uma vez, presenteando a nossa audiência com uma nova banda brasileira no estúdio, que é exatamente o Do Amor, que está cheio de história para contar, novo disco sendo terminado. O que é, Nandão? Tem algum problema? Não, tá tudo certo. Ah, tá. Prossiga. Então, já caíram de boca em duas músicas e nós vamos até meia-noite com essa rapaziada. Marcelo, por favor, apresenta seus colegas de Do Amor. Tem um Rami, né? Mas tudo bem, estamos ao vivo. Rami? É uma banda muito boa também, daqui do Rio de Janeiro antiga. Enfim, aqui à minha esquerda temos Ricardo Dias Gomes. Aqui à minha direita, Papazo Gustavo Benjão. E ali à extrema direita, lateral direita, Gabriel Bubu. E eu sou o Marcelo Calado. Beleza. E na nossa frente, nosso grande master. Cabeça de área, Flash. Centroavante, goleiro, faz tudo. Chico Neves. E temos Chico Neves que mais uma vez volta ao Ronca Ronca para contar como é o trabalho de um produtor, uma figura que no Brasil, infelizmente, não tem o devido, não diria respeito, mas as pessoas não conhecem, não sabem muito o que um produtor deve fazer. E o Chico Neves é o nosso Tony Visconti, guardada toda a comparação com o referido produtor de David Bowie, que aliás abriu o programa de hoje. Então as linhas da UFM estão escancaradas para a nossa audiência participar até meia-noite, ao vivo, como eu repito sempre. Temos o Do Amor e o Chico Neves aqui com a gente. Use e abuse. O que mais, Nandão? Que mais o quê? I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah, well she's my baby when I'm in need. Oh, she's a real true friend indeed. I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. I say my loving early in the morning just for you. Oh, yeah, I say my loving early in the morning just for you. Oh, yeah. Oh, yeah. Just for me. You're my big man. Don't you understand? Yeah. And I love you. You're my loving big man. I got a man. Woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Day and night, never grumbles and fusses, just treats me right. Never walking in the streets, leaving me alone. She knows a woman places right there now in our home. I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah, I got a woman way across town, good to me. Oh yeah, well she's my baby, don't you understand? And I'm her loving man. I got a woman way across town, she's good to me, yeah. He's good to me, oh yeah. Got me a big man way across town. He's good to me, oh yeah. He's my baby, don't you understand? Understand. You're my love. Yeah, I'm her loving, loving man. I got a woman way across town. He's good to me. Oh yes, I'm good to you. Don't you know it's all right? Well, all right, well, all right. Well, all right, well, all right. Well, all right, well, all right. I got a woman away across town. She's good to me, all right. Yeah. Oi, FM. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde é esse esgovel? Volta, bicho. A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. Ronca, ronca. Como mendigo. Operação de áudio de Dil Dil. Vamos ver agora, Marcelinho, beleza? Beleza. Cadê? Ei, salve. Yep. Aí, garotinho. Brasil? Beleza. Fela Kuti. Falar em Fela Kuti, tem um papo de Fela Day, né? Oh, yeah. Olha esse espetáculo aqui ao fundo. Nandão, você é nosso gestor de assuntos geográficos. Você já foi a Belize? Eu já fui a Beliche. Minha tia... tem lá em Papucaia. Belize não, né? Belize não. Manda um abraço pra Shazam, que trouxe esse disco vinil duplo monumental com alguns dos talentos de Belize. Ele tá muito bem na foto. Tá ótimo, né? Em cima do camelo, é com o disco aí. Do Tony Allen. Shazam, um beijo. É. Mas Belize tem menos gente do que Copacabana, como habitante. Onde é Belize? Fica ali, se encosta no México, na Guatemala, ali na América Central. E esses fissurados em música, em pepitas escondidas por séculos, vão atrás dessas sonoridades, como vão na África há muito tempo, como vem aqui no Brasil há muito tempo. Então, essas principais minas vão se esgotando, natural. Então, eles vão catando outras sarnas para se coçar. E a turma foi parar no Belize. E achou esse tipo de música. É uma colônia, ex-colônia britânica. Então eles têm alguma facilidade em instrumento, como gravar, talvez um pouco maior do que aquela turma ali em volta. Agora vai lá, Nandão, com o Marcelinho, vê se tá beleza. Vai lá onde, cara? Dá uma boa noite pra ele. Vem comigo, Nandão. Aí, que olha isso, que beleza. Que isso, cara? Que intimidade é essa? Comigo! Tá lindo, garoto. Tá ótimo. Presença forte da nossa torcida aí, Nandão. Roger de Renault. Olha, que espetáculo. É, lá, ele tá falando que lá em Recife, dois shows da pesada. Zeca Fofinho, quarta-feira na Academia da Berlinda. E apoio do sopista, pedir rango ao vivo, não sei o que lá. Eles estão fazendo... Aliás, vão fazer uma versão do que a gente faz aqui, pedindo rango ao vivo lá. Tá entendendo? Macaquinho de imitação, né? É, tapioqueira de Olinda. Hein? Marcelo, então vamos passar a bula para nossa audiência, que corta o Brasil de Recife a Porto Alegre, sobre a presença do Amor, que conforme nós falamos no início do programa, quem chegou agora hoje no Boteco, nós mostramos uma música do primeiro SMD lançado pela banda... Carioca em 2007. Eles estão trabalhando um disco há muito tempo, mas enfim, prossiga calado, por favor. Prossiga calado. Estamos trabalhando nesse disco que deve ser lançado no começo do ano que vem, com a produção do nosso querido amigo e produtor Chico Neves. E tocamos duas músicas desse disco, que vão estar nesse disco, uma outra música inédita que não está no disco, que a gente fez agora há pouquíssimo tempo, semana passada. Tocamos aqui, chama Mindingo. E é isso, estamos aqui muito contente de estar aqui na Oi FM, no seu programa, grande clássico. calado. Do Brasil, varonil. Passa um pouquinho do pedigree dos seus colegas de banda para nossa torcida ter noção do peso da cajada. Ah, eu acho... Gabriel, fala do seu pedigree aí, vai. Eu não vou falar de mim mesmo, falo dos outros. Isso. Não, isso. Fala de você mesmo. É, cada um fala Faça do uma outro. Análise aí. Marcelo começou tocando bonitamente ali pelo Álvaro Ramos ali, nos blocos de carnaval com o pai dele. Eu conheço essa figura há muito tempo. Depois ele veio tocando sem parada de lá pra cá. Marcelo esteve aqui com Canastra na gravação, inclusive, que está no CD do Ronca Ronca. Tocou no Carne de Segunda, que também passou pelo Ronca Ronca em disco. Enfim, o Bubu é nosso amigo de muito tempo, com várias conexões com a música. Tocou com Los Hermanos como baixista. Benjão é DJ da Macula, estará quinta-feira em um evento que nós vamos falar adiante, junto com seus comparsas da festa e outros tantos, rendendo as nossas homenagens ao dia do Fela Kuti. E o Ricardo é um baixista espetacular que também toca com um monte de gente, já tocou com o Brazov, toca com o Brazov, toca com o Jonas. Eu não sei como é que esses caras conseguem tocar, porque eles têm umas 6 bandas ao mesmo tempo. É. Na hora que eles ouvem assim, 1, 2, 3, já. O cara deve passar assim um tem filme. GPS, entendeu? Exatamente, pra cada ensaio lá, uma loucura. Sinistro, cara. Tirante que os dois, o Marcelo e o Ricardo, fazem parte da cozinha daquele nosso amigo, né? Um dos pilares do Ronca Ronca. Aquele um que recentemente você entrou no onmusic.com e compararam a figura com o tal de Bob Dylan, né? Bob Marley. Tinha um João também lá de Liverpool. João? É, Lennon. Lennon. É. Falei besteira pra variar, caladinho? Hein? Não, eu tô me lembrando de outros Bobs. O Bob Galo, do Miquinhos. O Bob Cus. Bob Cus. O Bob Esponja. Pode crer. Tá com todo o mundo. Bob Nelson. Bob Derry. Ronca, ronca. Thank you. aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Que beleza, hein? Aí o fundo, gravações da BBC, Yardbirds. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, assim como a sessão especialíssima com a banda do Amor, amanhã em oifm.com.br. Vem cá, vai apertar, vamos a Bolívia, é isso? Oi FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. O programa hoje tomado pelo amor, né? For Your Love. Yardbirds. For your love, I give you everything, more or less for sure. For your love, I bring you down, vamos fazer um and things right to your door. For your love, to thrill you with delight, I give you diamonds bright. The every desire will excite, make you dream of me and I. For your love, for your love. Olha a demência agora. Nandão, endereço para a participação da nossa audiência. Temos 10 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca. Sábado agora, na varanda do Museu de Arte Moderna. E embaixo, os Paralamas de Sucesso, a partir das 10 horas. Para participar... dizendo, eu quero ir à festa e Zé Fininho. É isso aí. Para onde? Acesse o efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro... como fez aqui um malandro que tá ouvindo o rádio através do fonezinho e trabalhando, meu brother. Como, aliás, muita gente faz, né? oifm.com.br para os quatro cantos do planetinho. Estamos ao vivo para o seu rádio em frequência modulada, Belo Horizonte 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Manda um abraço aí pro Thiago, João Thiago Braz. Tá ouvindo o fone no trabalho, cara. Um abraço, Thiago. Ah, tá. Pensei que você Não abandona a gente, não. Fica aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. A gente precisa de você muito. Participe. A gente sempre fala no final do programa. O Ronca Ronca é montado basicamente com as mensagens que chegam durante a semana. Inclusive com pedidos de participação, de visitas aqui. Mande a sua mensagem durante a semana para roncaronca@oifm.com.br. roncaronca@oifm.com.br. Isso é importante a gente dizer de novo, Nandão. Para a promoção, use apenas esse endereço. É verdade. Que o Nando fala aqui, o endereço do site do Fale Conosco. Chegou um negocinho para mastigar aí, né? Chegou o Bibisucos, finalmente. Faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Thank you. Esse aí ao fundo é Fela Kuti, o aniversariante de quinta-feira, dia 15, assim como o Grafe. Nandão, nosso amigo, ouvinte de muito tempo, fazendo, comendo um bolinho, soprando uma velhinha no mesmo dia de Fela Kuti. Manda um abraço pro Sérgio Grafe. Valeu, Grafinho, te espero na festa dia 20, dia 17. Repete o dia, por favor, Nandão. 17. Obrigado. Beijão, tá gostoso esse açaí aí do Bibi Sucos? Tá ótimo. Mas vem cá, aqui gente... com o meu camarada Ricardo, por sugestão do Chico Nerd. É, a fome zero, Nandão, é pra todo mundo, né? Brigada, anti-incêndio também. Brasil, país de todos. Deitando e rolando. Beijão, aproveita o Fela Kuti aqui no fundo, por favor, pra falar dessa noitada que nós teremos exatamente no dia 15 e você participa dela. Participo como DJ da Macula, que é uma festa 100% de música africana, que eu tenho junto com o DJ Lúcio Branco, que é da Soul Baby Soul, e com o Zé Maguil, do Oregon. E a gente tem essa festa e a gente vai participar lá. Vai ter Macula, Quintessential Grooves, que é uma festa que tem lá na Casa Rosa, só tocando música africana com foco no afrobeat. E aí vai ter show também, eu vou tocar também guitarra lá, a banda tem Donatinho, tem o Thomas Harris, tem o Garnizé na percussão, Vitor Gotardi na guitarra, uma galera. É um Woodstock africano, né? Vai ser as totalmente. Homenagens ao Fela Kuti não serão apenas no Rio. São Paulo, Salvador, Recife e outras cidades estão conectadas a essa reverência especial que os fissurados no Fela Kuti farão exatamente no dia do aniversário dele. Diga lá, Benjamin. Não, é isso. Só eu ia falar que não ia ter 25 mulheres lá pro Fela, mas... É, pois é. Sacou, né, Nandão? A pressão. Saquei. Vai ser, pra quem estiver no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, lá no Café Cultural Casa de Jorge, Rua do Resende 26, fica à vontade. Amanhã no Tico Tico, no roncaronca.com.br, dentro do site da UFM, eu vou colocar as filipetas, os convites para essas outras cidades. São Paulo, Brasília... A arte de Brasília é muito bacana. Recife também. Nós temos informação de Recife aí que o Jamerson mandou pra gente. Recebeu o e-mail? Informação de Recife? É, do Fela Day em Recife. Amanhã no Tico Tico a gente coloca todas as informações. Ah, pode aproveitar o momento então para falar do Sim. Sambadelic com o Sonho Croco, sexta-feira, dia 16, no Estrela da Lapa, no Rio de Janeiro, para quem estiver por aqui. Sexta-feira, Sambadelic, nosso amigo Marcelinho da Lua, vai ter uma galera lá, show do Tonho Croco. Muita gente legal. Ali na Mendes Sá 69, certo? Evento capitaneado por Zé Otávio, DJ oficial das núpcias do Dr. Galdino. É muita emoção. Yeah. Ronca Ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Some forgiveness, but begging's not my business. And she won't write a letter, though I always tell her. And so it's my assumption I'm really up the junction. Muito bem, fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Au! Rapaz, que disco é esse aqui, hein? Squeeze Singles. Up the Junction. Posso tocar uma música aqui na marra, Chico Neves? Uma música que um queridíssimo amigo nosso deveria gravar. Porque ele é fissurado, eu já vi ele tocando assim a sangue frio essa canção aqui, um clássico absoluto. Olha só. Nessa não, é outra. Beleza, é isso aí. I bought a toothbrush, some toothpaste, a flannel for my face, pajamas, a hairbrush. Nadão, quantos minutos para acabar o milho com a pipoca? 27. Opa. Tempter, tem essa aqui também, olha. Rapaz, já pensou? Nadão, eu caio da cama, não vou nem tomar esse suco delicioso do Bibi. Quando eu penso no Ronca Ronca na UFM galgando os parâmetros. Desse exato instante, o Squeeze está nos ouvidos curiosos dos brasileirinhos de Recife a Porto Alegre, maluco. E com a banda do Amor aqui e o nosso amigo de longa data, Chico Neves, o produtor do grupo. Enfim, Chico, você produziu o SMD que nós já mostramos aqui. Então eu gostaria que a banda e você passassem para a nossa audiência, e eu sempre repito isso, nós temos uma quantidade muito grande de gente muito jovem ligada à música, produzindo música, querendo saber como que as coisas acontecem, como as coisas devem ser levadas. E nós temos aqui um exemplo de um grupo na estrada há muito tempo, com todas essas experiências que a gente já falou deles em suas outras situações, e o Chico embalando tudo isso e preparando o novo disco da banda, que quem já ouviu, e nós vamos ouvir a seguir ainda no programa umas duas músicas do novo disco do Amor. Chico Neves, mais uma vez um orgulho, uma satisfação do Ronca Ronca ter você aqui. Enfim, eu gostaria que vocês trocassem uma figurinha em cima disso. O que é o novo disco, um segundo disco de uma banda começando com todas essas referências? Enfim, qual é a Trozobinho? Salve, Maurício. Prazer estar aqui contigo. É, só fazer uma correção aqui. O EP do Amor não foi uma produção minha, mas, de certa forma, eu estou ligado a esse projeto, que, aliás, foi muito bacana, porque ele foi gravado lá num ponto de cultura, lá de Vargem Grande, que eu tive o prazer de ajudar a implantar junto com o Hermano Viana. E lá a gente construiu um estúdio e começamos a dar aulas e preparar a galera para poder trabalhar com áudio, com imagem, etc. E esse EP foi gravado lá nesse estúdio por essa garotada. E desde então eu acompanho o Do Amor, conheço os meninos há muito tempo, mas comecei a acompanhar o trabalho deles a partir de então. E aí, o que, em 2008, foi isso? Foi 2006. Em 2006 vocês finalzinho. Gravaram o EP, a gente começou o processo desse disco em 2008, né? Ah, isso sim. 2008, então estamos gravando há bom tempo. E foi um processo bem, assim, prazeroso de fazer, sem muita... Obrigado. A gente vai acertando aqui as carrapetas. Enfim, né? Fomos fazendo sem muita pressa esse disco, né? Lapidando, enfim, se divertindo dentro do estúdio, e as coisas foram fluindo da melhor maneira possível, assim, da melhor maneira possível. Dentro do estúdio. Hã? Criando muito dentro do estúdio. É, exatamente. Muita coisa nova. Partiu do zero em várias. Fez música nova e muita ideia nova, assim, que ele não tinha. Que ainda não tinha na estrada, assim. Chegou na hora do estúdio e pintaram várias novas ideias, intenções e tal. O Chico acolheu a gente muito bem, pra se sentir à vontade. Se sentir à vontade de criar e de experimentar todas as nossas idiosincrasias musicais. Foi. O Chico abarcou isso muito bem, realmente. Deu muito espaço e instrumentos pra isso, assim. Como é que vocês montam um repertório? Como é que foi montado o repertório? Foi um disco gravado, preparado durante tanto tempo, eu imagino assim, e eu escuto essas histórias dos colegas de vocês, é como qualquer criador, né? Quanto mais você demora, mais você vai tentar consertar o que você já fez, né? Não tem aquele negócio de entrar no estúdio e gravar um disco em 3, 4 dias, como existem clássicos que foram gravados assim. Como é que foi montado o repertório durante um processo, vamos supor, tão demorado, né? Foi tranquilo ao mesmo tempo, sabe? Foi demorado, mas a gente teve várias pausas, várias camadas que a gente foi fazendo disco, assim. A gente tinha um repertório mais ou menos fechado, que a gente já tinha trabalhado e tocado em show, e a gente quis também trazer músicas que a gente ainda não tinha feito nenhuma apresentação, não tinha ensaiado direito. Teve, acho que duas que a gente fez isso, que a gente criou inteiramente lá, gravando. E foi diferente, assim, mesmo assim, nas outras também a gente ter criado coisas novas e tal, essas duas a gente criou do zero mesmo lá, assim. Mas mesmo tudo isso foi muito tranquilo, a gente levantou as músicas, assim, os esqueletos todos muito, assim, no tempo que tinha que ser, e depois a gente recheou a coisa, depois a gente suou a gordura fora, foi tudo... Vocês já mostraram tempo. 6 músicas aqui, se a conta estiver certa, provavelmente não está. Dessas... Tá certo. Quantas são do disco novo? Menos a terceira, que é Mindinho, que é uma música que a gente gravou agora. É. Agora há pouquíssimo tempo. Mostramos aqui passada. Com nossos violõezinhos hippies e tal. Aliás, já recebemos várias mensagens dizendo que o som de violão está como poucas vezes esteve aqui, sabia, Nandão? São violões de qualidade. É, exatamente. Captação de áudio são monumental. E a Mandu Costa elogiando aqui. Beleza, obrigado. Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir uma dessas novas músicas, gravação de estúdio. Do Amor, em Das Neves. Exato. Qual é a canção? Brainy Days, eu acho que é a primeira. Yeah. Então vamos nessa. Bota de novo pro McGill. McGill, cada vez que eu ouvi isso aí, sobe pelas paredes, mano. O Lúcio Branco, antes de eu colocar aqui, o Lúcio... Mr. White. Lúcio Branco tá falando que o Gustavo Benjão é malinês. É. Não sei se faz sentido, né, mas... Esse... Alô? Quieto, Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? De Augusto. De Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Ele tá aí, subindo uma parede aqui. Pederneiras, tem? Pederneiras é um clássico que o Negozinho pede toda terça-feira. pedido de um ouvinte nosso de São Paulo, que os quiz ao fundo. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Lembrando que amanhã, em oiafm.com.br, a lista completa das músicas e o áudio do Ronquinho de hoje. Chico, vamos partir para outra música do novíssimo e ainda inédito. Tem muita gente já perguntando onde consegue, se pode baixar. Vai ter essa nova logística de colocar o disco na internet para baixar de grátis? É, com certeza... Vai rolar, com certeza vai rolar isso. Tem mas data já para de... Para o ano. Ah, 2010, hein? É. Então ele não faz parte dessa fornada, Nandão, de 2009. Muito bacana, como poucas nós tivemos nos últimos anos. Antes, né, da gente mostrar a próxima música, o Kleber Vinícius Monte... Popular Klebinho. Klebinho, tá perguntando pro Chico. Chico, alguns profissionais que honram a condição de produtor atualmente, que você pode dizer... Desculpa, repete a pergunta, eu estava assim. O Kleber está perguntando se você pode citar alguns produtores que fazem justiça ao nome, são bons profissionais, enfim. Você apontaria assim, novos produtores, de repente? Cassim e Pedro Sá. Tá bom, né? Tá. Tirou o Álvaro, né? Aliás, muita gente pedindo a banda sul-africana que nós mostramos terça-feira passada. Se nós tivermos um tempinho extra no Ronca Ronca, eu volto a ela. E sob a lona do circo, sexta-feira, na apresentação muito gotosa da Cell, Kamal Kassim chegou pra mim e falou assim: pô, você conhece uma nova banda que tem por aí chamada Black Jacks? Eu falei: Black Jacks? Acho que não. É um pessoal sul-africano, é BLKJKS. Ah, sim, mostramos terça-feira no programa. Então, aliás, já teve gente da torcida pedindo a banda e comunicando como deve ser dito. Black Jacks, diga lá. Diga lá o quê? Vai tocar a chalé? Como mais é alguma... que é a parada? Ah, tá. Então vamos. Alguma informação sobre essa música, das Neves? Não? Nada em especial. Tá bom, então. Não, mais uma, não. Mais uma do álbum. Uma então informação. Vai. Não. Olá, galera! Só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca! Tem o nosso colega aí, Nandão? Nosso colega? Que nosso colega? Colega? Radialista, radialista. Ah, que... demais, né? Aí o fundo Hypnotic Brass Ensemble. No disco trazido pelo Shazam, está lá no Tico Tico. Jura? Totalmente inspirado em cima da obra do Tony Allen, batera do Fela Kuti, amigo de Benegão. Está em São Paulo, mixando o novo disco dos Seletores, tá ligado? É, ele me falou. Olha a onda do Hypnotic Brass Ensemble, que faz a metaleira do Black Jacks. Como as coisas vão se encaixando na boa, né? Tem o som encosta aí? E o segundo sol de KCL. Tem o som encosta? Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Última lambida na promoção para festas. Sábado agora, dia 17, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Os Paralamas Sucesso, embaixo, e o Ronca Ronca Festa em cima na varanda. Basta enviar o seu e-mail dizendo eu quero ir à festa. Manda para onde, Nandão? É só entrar no nosso site no efm.com.br, selecione Fale Conosco, depois de Rio de Janeiro, participe muita, mas nós muita temos gente. 10 ingressos individuais e a turma que já participou de outras promoções, aguarde que a partir de amanhã a comunicação será frenética com os sorteados. Informação muito interessante que a rapaziada cobra bastante da gente. A filipeta de desconto está neste exato instante no site roncaronca.com.br. A filipeta está lá, você imprime quantas quiser e terá o desconto no ingresso. A filipeta mesmo está distribuída loucamente na cidade, em vários lugares. É só procurar que você vai encontrar uma equipe numerosa de promoção da UFM e do Ronca Ronca batalhando para facilitar a chegada da nossa torcida. Vai, vai. Vamos falar com os nossos convidados, não? Vamos lá. São todos seus. Eu quero ouvir música. Então pode ser. Oi. Pode ser? Música. Tá pronto aí, garotão? Vamos lá. Rapaz. E olha, se liga no quem sabe logo no início do programa, a gente falou que é um presente para nossa audiência. E é mesmo. Porque, com todo respeito, arrancar esse disco, o disco mesmo, ouvimos duas músicas, pouca gente teve acesso. É um filhozinho recém-nascido do Chico e da banda. Sabe aquele cuidado, aquele talco, aquele esterilé, ácaro, fora, essa coisa toda. Uhum. Então trazer pra cá é muito amor deles, do Chico dos Quatro, com a nossa audiência. Não tem nada a ver com a gente, comigo, com você, com o Dildil, não. Verdade. Com a Brigada. É com a nossa audiência. Ela é que faz essa rapaziada ser tão amorosa, é né? É verdade. Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. Take a look around. Do you like what you see? Are we forsaking our responsibility? We call this place our own. We treat this as we will. But it won't last too long in the hands of humanity. Hands of time are turning. Visions of destruction. We can see farther than today. Tell me why. Ilore, ignorora, colerosiga. Oh, Ilore, ignorora, colerosiga. Ilore, ignorora, colerosiga. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1h30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, sabe? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Total, né? Rapaz, W, nossa representante em Haia, na Holanda, Nandão, disse que você, como nosso gestor de línguas, a gente deveria fazer o roncabulário para facilitar, manja, o entendimento. Mas ao mesmo tempo, assim, não tem que ter roncabulário nenhum, não. Trozoba, cabeleira altíssima, Chamberlain, essas... Sei. Idiotices que a gente fala aqui, você elas, fala. Elas têm que ser conquistadas pela audiência. Mas não pode entregar o interpretada. A trozoba, assim, de mão beijada. Mano. Falar em trozoba... Acabando milho, acabando pipoca, isso sim. José Flávio Júnior. Opa, que lenda, hein? O Homem do Qualquer Coisa, programa, inclusive, dessa rádio, né, da UFM. Tá mandando um abraço pra mesa e perguntando pro Marcelo Calado. Qual é, que papo é esse de lambada do Marcelo Calado, moro? Uma das 50 músicas eleitas aí pela Rolling Stone, não sei o quê. Ah, rolou essa parada. Rolou essa parada. Eles elegeram umas músicas, melhores músicas do ano passado. Enfim, uma galera jornalista votou. E aí eu tinha uma música lá da gente, chamada Perdizes. Tava lá, que é uma lambada. Tem ela aí? Uma lambada. Cara, tem ela no CD. Mas e aí, ao agora... Ao vivo não tem não, né? Agora ao vivo... Pode ter. Pode ter. Isso aí, essa opa, é a diferença. Desafio, olha o desafio. Essa é a diferença. Vai, dá o play, garoto. Olha o presente, hein, cara. Como é que é? Lá maior, lá maior. O tom acho que é Mi menor. Mi menor, isso aí. Não é tom não, cara. Tom é o Jobim só, pô. Vai lá. Vai. Um, dois, três, quatro. Pô, podrão. Peraí, cara. Eita! Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal, sim. Eles vão ensaiar. Não, porque aí eu tinha um tom e tinha outro tom, aí eu não sabia qual tom entrar. Mas aí, a gente volta? Quantas vezes eu lhe perdi? Não foi só uma vez, então o que te fiz não foi assim. Tão grave sei que até você não quis saber do meu dizer. Não viu que era bobagem, só lamento tudo, sei que errei. Erramos juntos, não foi não. Quando eu te mostrar o meu amor, não se esconda. Quando eu te mostrar a minha dor, então responda. Só assim vamos viver, só assim vamos morrer, só assim vou te querer. Só assim vamos viver, só assim vamos morrer, só assim vou te querer. Quantas vezes eu lhe perdi? Não foi só uma vez, então o que te fiz não foi assim. Tão grave sei que até você não quis saber do meu dizer. Não viu que era bobagem, só lamento tudo, sei que errei. Erramos juntos, não foi não. Te mostrar o meu amor, não se esconda não. Quando eu te mostrar a minha dor, então responda. Só assim vamos viver, só assim vamos morrer, só assim vou te querer. Só assim vamos viver, só assim vamos morrer, só assim vão te querer. Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem, você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, o tio ganha, todo mundo ganha. Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 5 minutos, o Beto então, Barbosa tá por aqui dizendo que gostou muito da tua lambada aí. Rapaz, Marcelo, olha só, programa cheio de promoção, conversinha, momento batatada. Nós já mostramos 23 tracks, manja, tirando as músicas de fundo. Aham. Atividade, a rapaziada que participou da promoção. A partir de amanhã, o contato será forte. Agradecer a nossa audiência por ter, ao longo dessas 2 horas, ter feito o programa junto com a gente. E a semana aguarda a sua comunicação para roncaronca@oifm.com.br. A promoção para os Paralamas e o Ronca Ronca, sábado, agora no Museu de Arte Moderna, está encerrada aqui no programa. Ela acontece ainda no site do Ronca Ronca. E essa preciosidade? Semana que vem a gente fala do livro? É, muita emoção. Eu não aguentaria fazer uma promoção com o livro do meu amigo, Alair Gomes. Uma das principais lendas da fotografia brasileira. A New Sentimental Journey. Então, terça-feira que vem, a gente coloca na roda esse livro magistral do nosso queridíssimo Alair. Um mimo dos nossos amigos da Kozak Naif, que mandou pra gente. E amanhã tem o Inovo Som, ao vivo, às 7 da noite, dentro do portal inovosom.com.br. Se você ainda não conhece, vá lá e fique à vontade, venha fazer parte do Mundo Oi. É um vinil, o Taum, do Tony Allen. E a perguntinha, Nandão, o novo disco do Amor terá a sua versão em vinil? Ô, Dil, certamente, nós temos aqui uma... Hein? Certamente. Certamente? Chico também certamente. Falou certamente. Então é isso. Então, muita gente já perguntou. É. Então, a tem que rolar. Né? Tem que rolar. Sábado a gente se encontra no Museu de Arte Moderna. Agradecer a rapaziada do Amor, Chico Neves, nosso queridíssimo amigo de tanto tempo. Foi realmente, como a gente falou no início do programa, um presente para a nossa audiência. A coisa foi meio que formatada, alavancada, e brifada, estartada ao longo de 2 dias apenas. Então é muita disposição, muita vontade realmente de dar uma satisfação a quem se interessa por música. E a gente, Nandão, vem com essa linha lá de cima, de Recife a Porto Alegre, com um rolo compressor sinistro em cima dos ouvidinhos dos curiosos no Brasa. Obrigado. Beijão, valeu, a gente se vê. Valeu, Maurício. Valeu, Maurício. A gente valeu, se Nando. Vê quinta-feira lá no Fela Day. Mais uma chamada. Fela Day, apareçam lá. Rua do Resende, antigo mal do século. Fela Day em Brasília, em Salvador, em São Paulo. Preste atenção em outras cidades, porque alguma coisa vai acontecer pra gente se lembrar do dia que a Terra recebeu Fela Kuti. Obrigado, Chico Neves. Você é uma lenda, nosso queridíssimo amigo. Obrigado, Maurício. Até a próxima. Terça-feira a gente volta. O programa amanhã é disponível em ufm.com.br. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.